Ei! Estou na atividade! Brito C4! Se liga aí! Pra quem não está ligado, a gente vai andando. O movimento hip hop está se articulando, correndo sempre atrás do nosso objetivo, do coletivo, do lado certo, sempre ativo, sem negativismo, pensando positivo, pro povo sofredor passando um incentivo. Sem falsidade, seguimos transparentes, mandando uma mensagem pra toda nossa gente. Temos que reivindicar, buscar nossos direitos, exigindo justiça, exigindo respeito. Marchar contra o racismo é nosso dom, cantando a favor dos nossos, mandando som. São vários aliados, é grande a parceria que estão se manifestando, entrando na correria, pois esta é a sina desses loucos, que não são poucos. Mandar ideia, cheque pra alertar os outros. Só gente de atitude na função, com a missão, autoestima e libertação na mente do povão. 20 de novembro não é comemorado, a burguesia não quer que o negro seja lembrado, mas estão enganados, pois nós estamos aqui. Salve Ganga Zumba, salve Rei Zumbi. Aqui periferia é quem comanda a cena, microfone na mão e a mente no esquema. Afrontar o sistema, afrontar a elite. E pra quem tiver afim de colar, tem o convite. Direto da periferia pras periferias do Nordeste e dos quatro cantos da Bahia. No nosso dia a dia temos que entender o jogo. Aqui Preto C4 falando para o povo que, pra chegar ao topo, temos que ter paciência, muita prudência, sem abrir mão da consciência. É um erro da elite achar que estamos desnorteados, muito pelo contrário, estamos bem norteados. Estamos ligados, ligeiros e sossegados, de parada fral estamos desbaratinados, intencionados a fugir do extermínio, conceituados a usufruir do raciocínio. Direto da periferia, efeito que contamina, poesia e rima, no compasso sigo minha sina. É tipo nitroglicerina, imagina, que na escola não se aprende, o rap ensina. Direto da periferia, efeito que contamina, poesia e rima, no compasso sigo minha sina. É tipo nitroglicerina, imagina, que na escola não se aprende, o rap ensina. RAP pode crer que está de cima. Tem um monte de irmãos que estão fazendo rima, parceiros e parceiras de várias quebradas, envolvidos com hip hop longe de treta errada. Juventude revoltada, raciocine e atua, manifesta-se através da cultura de rua, que é minha e sua, que vive à margem da hipocrisia. Quilombaria, 100% correria, é Itapetinga. Família Candangos está no jogo. Será que a revolução um dia vai passar na Globo? Quero mais é que esses tipos se ferrem. Falo por mim e por todos do quilombo BBR, parceiros determinados em adiantar um lado. Rio de Contas no cenário está representado. Eu estou ligado, ninguém é melhor do que ninguém, mas em Lençóis atitude é o que bem tem. Alagoinhas também tem as ideias legal, tem os malucos de frente na artilharia verbal. Ideologia em cruma, estrutura está no pente. Afrodescendente nervoso, fúria consciente, posse de conscientização e expressão. É Lauro de Freitas representada, né não? Preto Góis, Deus o tenha em um bom lugar. Do coração dos guerreiros você nunca sairá. Pode crer que os parceiros continuam a jornada, com o nordestino, a veste negra musicada. E por aqui, Preto C4 tá no ato, estrategicamente munido, guerreiro de fato. A força e resistência afro se perpetua. Salve, salve, salve, salve, verdade, hip hop rua. Direto da periferia, efeito que contamina, poesia e rima, no compasso sigo minha sina. É tipo nitroglicerina, ha, imagina, o que na escola não se aprende, o rap ensina. Direto da periferia, efeito que contamina, poesia e rima, no compasso sigo minha sina. É tipo nitroglicerina, hey, imagina, o que na escola não se aprende, o rap ensina. Já deu pra perceber que não estamos sozinhos, são vários aliados no mesmo caminho. A luta é difícil, não é fácil por aqui, mas a jornada é longa, temos que prosseguir. Seguir na humildade sem atrasar ninguém, fazendo nossa parte, veja bem, que é mensagem verdadeira pros jovens do gueto, que são discriminados por ser pobre e preto. Falta o respeito, sobra o preconceito, criam um conceito só com nossos defeitos. É bom ficar ligeiro e se ligar na fita, pois a elite é racista. Não desacredita, mas insista, persista, olhe para frente, pois somos juventude forte, afrodescendente. Nos pente, nós temos munição de sobra pra acabar com a farsa desse bando de cobra. Somos vilões na rima, na letra, somos poeta, Quem atinge os pretos em nossos versos, se strap é nossa meta. Trombar de frente com os canalha, contra as ideias frau, rap é tipo navalha. Estraçalha, retalha, não deixa nem o toco, mas pelo que eles fez e faz, ainda é pouco. Deixa o povo no sufoco, quase que louco. Capitalismo faz, irmão, matar o outro. O nosso compromisso é revolucionar, fazer o nosso povo parar, raciocinar e notar que tem alguma coisa errada. Tem muito pra burguesia e pra nós, nada. Direto da periferia, efeito que contamina. Poesia e rima, no compasso se ilumina. É tipo nitroglicerina. Imagina que na escola não se aprende, o rap ensina. Direto da periferia, efeito que contamina. Poesia e rima, no compasso se ilumina. É tipo nitroglicerina. Imagina que na escola não se aprende, o rap ensina.